esse vacilão. Argumento na minha orelha não cola. Passa a bola, sai fora fulano, sai andando. Pois se ficar vai tomar uma pá de papá. Sangue bom, não deixa a desejar. No apetite, na fissura do nariz, na forte, não tem ideia. Sem chance, Lox, é espectro, é ficado correndo. Meio mundo, eu tô ligado, você tá devendo. Sua carreira no final, paga pau. Aproveite o que lhe resta, festa. A pompa só se tinha, ontem com a testa. Só aventura, só sossego, só lazer. Um opala preto está atrás de você. Deu chapéu, passou por um três feliz. E do nariz agora sai a sangue. Passou batido no meio do bang bang. Deu mais dois, seis na sequência, esta é minha gangue. Era só alegria, ria. Dinheiro de sobra cheirava todo dia. Agora está encarqueirado, vai vendo. Não investiu em si, agora no veneno. Falta de toque, quem não foi? Ei. Ladrão demais é o que leva, citei. Perdi o seguro, confiar ninguém quer. É, na banca do pavilhão, não cola Zé Mané. De uma vida pampa, mas não entendo. Quer voltar atrás, não adianta. Mas quer em sua cabeça, não é brincadeira. Chegou a hora final da carreira. Tumultuada, toma as horas. Agora tem que fazer o seu acerto em 24 horas. Na correria ele tensa. Adianta o B.O. Na sua cabeça vai fazer um ban. Descolar calibres era dificuldade. RG alterado, nome, idade. Planos, mapas e esquemas não tem. No caminho vai sozinho, sem ninguém bem. Vai dar errado, é o que penso dentro. De uma vez esquecer, puta desacerto. Quase rodou a parada, não deu em nada. Deu um binote, fugiu, sumiu da quebrada. Agora querem sua pele de qualquer maneira. Vão acabar de vez com sua carreira. Já quiseram me vender produto químico. Corta uma pela raiz comigo, dois palitos. Meu din-din não é capim, bote fé em mim. Enfim, nas nossas costas ninguém sobe. Quer ganhar dinheiro, vai sugar.